Bianca, me informe, aguarda o nome da Bianca, vai estar se pondo, puxa. O 9761, decolagem 26, controle solador 1 da 0 da cima 8. Ligaram 8, igual 9761, agora. Boa noite, bom dia, voo 9761. Voo 9761, contato radar na decolagem, subavia sedação voando para o nível 380. Via saída ao 380, 9761. Fechando 6251, temos a bordo 1166, alternando com 5, autonomia 0440. 6251, autorizado táxi Índia, ponte paradão no 0, pronto, aqui negar no 098. 098, reportará na Índia. Senhor que me fala, autorizado, por isso que a Boca reporta a terra. Cliente, reporta a terra. Espera da 10625. 12, autorizado além, decolagem 30, vento 160 graus, 149. Decola da 10625. Salvador, bom dia, aqui é o Ótica, né? Ótica 90 Serra. Ótica 90 Serra, bom dia. Bom dia, senhor. 90 Serra, estacionado no pátio 3. Solicito autorização de reboque para o pátio principal, para o Finger, para a posição número 2. 4 minutos, Ótica 90 Serra. O 1229, 2. 9744. Temos sempre registro na frequência 125, decimal 1, na eterna 128, decimal 35. Senhor, acho que o nome é certo, uma certa escuta, obrigado. 125, decimal 1. 251, obrigado, até a próxima. Estabilizando o sinal visual, o 7490. O 7490, completa a aproximação, chama por frequência 118, decimal 95. 295, gol 7490, obrigado e bom dia. Bom dia. Ei, Salvador, bom dia, gol 7490, final da 10. 7490, bom dia, tráfego do estado, autorizado por 10, 150 graus, 149. 3490, voo 7490. Lambda 251, decolagem 31, controle Salvador 20.8. 08. Bom dia, Xenia 6251. Xenia 6251, contato radar na decolagem. Atualizando o prazo 3 a do São, vou subir para o nível de voo 360. 2000 Salvo 360, obrigado. Salvador, voo 974, informação hotel para Porto Alegre. Voo 9746, aguarda cópia. Aguarda cópia, voo 9746. Salve, Salvador, azul, alfa uniforme. Alfa uniforme, anunciando o DRT Box. Sim, já saí aquele fome, bom dia. De 9761, no time Centro da Recife, na frequência 125.1, na terna 128.35. Recife, quando 2835, obrigado, bom dia. Polito 2 a bordo, 3 horas e 40 minutos, alterna, Guarulhos. 1961, autorizado táxi, Índia, quanto ponto esperador no 0 pronto, que negava 0 no 8. Índia, reporta pronto, 1961. 490, Solos 35, livre à direita, taxi Alfa, Juliette, portão 1 no 0. Alfa, Juliette, portão 1 no 0, voo no 7490. Salvador, Mike X-Ray, Índia. Mike X-Ray, Índia, bom dia. Bom dia, solicito autorização para o EBOC da posição 14 para a posição 9, faixa ONU, por favor. Guarda para o EBOC, Mike X-Ray, Índia. Ok, aguardada para o EBOC. Pode esperar pronto, no 961. 961, neutralizado Lenha, e decolapse 10, retorno 40 graus, 172. Meia escola, com 961. 9746.com. Pronto, 9746. 9746, autorizado Porto Alegre, Ceará, Brasa Alfa. E alto plano de voo, primeira aerovia, Pesolo 21. Nível 360, saída Rabon 1, transição Alefa, base Alefa, voa posição nítima. Intercepto aerovia, primeira curva direita, transponda 5006. Sente, autorizado Porto Alegre, nível 360. Conforme a rota, saída Arbor 1, transição Elefa, curva direita. Pois nítico, intercepta Pesolo 21. O transponder 5006 está na posição 5, gol 9746. Fechamento correto, é confronto. Puxa. 7, gol 9746. Salvador aqui, Oxa, né? Oxa, 90 Serra. Podemos ingressar no pátio principal? Tem posição, tem uma nave na Alfa, para ingressar no pátio. Pois Deus, Salvador, né? Na 25, após desvio voo imótiva, tira o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 122, decimal 35. 25, após desvio imótiva, 6251, obrigado, bom dia. Decolar 239, controle Salvador, 20218. 202, Salvador, bom dia. O 9721.4. 9721, autorizado com hoje. Via rota de voo, primeiro aerovia 210. Nível 400, saída Sanvo 1, transição Batiba. Primeira curva direita, transponda 5576. 3400, apesar do 10, primeira aerovia, conforme rota. Estava no Alfa, motiva 5576, gol 972. Gol 971, confirmando transição motiva. Sai da São Vuno, Leda, motiva. Reporta no Tuxo. São Vuno, Leda, motiva. Gol 972. Salvador aqui, Oscar, na mãe da Serra. Chama se autorizado ingresso, na porta time do Redock. Isso é assim, obrigado. Vai CIG, autorizado reboque, é ponto terra. Ok, CIG. Salvador, aqui é o Austin, 90 Serra, estacionado na ponte 2, obrigado, senhor. Bom dia, vou continuar. Bom dia. Salvador, Mike, X-Way, India, informo centro do Evox, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 1961, chame centro Recife, 125, decimal 1, lanterna 128, decimal 35. Recife, 128, 35, bom dia. Com 9781, não, pronto, estiver chegando a mão. 9781, autorizado, estiver chegando a portão. Luiz, linha 4, trabalho tático. Com 9781. Azul Alfa, uniforme Delta. Pode ficar uniforme Delta aí? Eu aceito o reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1. Eu acho que o uniforme Delta aguarda a aeronave para iniciar ataques para a 3. Repete na guarda. Posso ver que a traneta do ponto 2? Sim, mano, o número do voo? 2, 2, 2, 9, 2, 9. Aguarda o número 2, sentou com o 2 Superfície, muito bom dia, Argentina, 1911. Argentina 1911, bom dia, stand-by de copo. Stand-by for copy, Argentina, 1911. Está pronto para ataque, 03 a bordo, 4 horas e 51 de autonomia, alternando Campinas. 03 a bordo, Campinas, 4 horas e 50. Gol 971, autorizado táxi em ilha. Repasso ponto de espera da 10, pronto, que negar 10 no 1. Gol 971. Repassa lá. Na ponte de espera da 10, gol 971. Colega está autorizado por Bono 229? 229 autorizado. Puxa, por que está aqui? 3A, Leandro é colar, pista no 0, retorno 70 graus, 139. Autorizado, Leandro é colar, 10, voo 972. Taxi 1229, repetindo 184, volta na minha 4 horas, alterna da Leão. 229, autorizado táxi via Índia, reporta, ponte perdão no 0, pronto, que negócio no 0 no 8. Ponte Solo azul, ponto forma delta. Pode pelo forma delta. Dá visual com o Boeing taxiando para 3? Positivo, só no visual. Os meios de passagem estão autorizados. Esse reboque é a porta na saída para 3 para ingressar no pátio 1. Sim, só pode voar, reportaria ingresso no pátio 1. After upper Mike 534, Labor, Upper November 741 Tapix. Okay, to the Seita, Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, Nelok, Upper 9534 Lobox, Upper November 749 Alpha Pix, 11360, Salvo 1 Departure, Transition, Dog Blue. And say it again, squawk please. Squawk World 5003, Argentina 1911. 5003, Argentina 1911. Passage push. Reconnect. Salvador, passageiro 2221, tem a informação hotel, autorização para a barreira? 3221, barreiras autorizadas, via alto plano de voo. 242, Lapa direto, nível 160, saída MOM, transição da TAP, primeira curva à esquerda, transponda 5016. Transição barreira, nível de voo 160, transição. Correção, saída MOMO, transição VATAP, primeira curva à esquerda, transponder 5016, o passageiro do 221. Ele é muito correto, eu posso plantar o push, passageiro 221. Passageiro do plantar o push, está a parte 3. Decolado 02, controle de voador da 0.8. 308, voo 129, vamos pra baixo. Voador, bom dia, voo 129, decolado. 1229, contato com a zona de colagem, suba para o nível 360, e a aceleração voando. Transição inferior, informarei o controle. Vai cumprir a transição inferior, enche o 221. Controle Salvador, em definitivo, Rio 5973. Rio 08, Rio 5973. Confirme, estamos durando 208. Afirmativo. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, este é o controle Salvador, sua identificação. Essa via chegada bom médio 1 para o nível 050, ajuste em Salvador, 1018. 1018, 5000, identificou o nível 5973. No chame centro Recife, 125 decimal 1, operando 28 decimal 35. 251-128-35, Salvador, bom dia. K3171. Deixa as condições, autorização Guarulhos 340. 3171. Possui o nível 320, copia ou aguarda a coordenação? Copia 320. 3171, autorizado Guarulhos, depois o aluno 0 Tabaté, nível 320, saída São Bruno, transição Motiva. Primeira curva direita, transfona 5020. Esquerda 060, descendo para 2000, reportará estabilizado o Rio 5973. Tira prof, cadê o falar de curva A, direita, para 3171. Deixa bem correto, reporte no posto, então 3171. Portaremos, obrigado. Chame Centro Recife, 125.1, plano 28.35. 251, 1235, Recife, plano 229, entendemos o trabalho. Salvador, bom dia, Chibane 6225, cruza 255 para 160. A 225, chegou o controle Salvador, chama identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8, chegada bom. 4.000 pés, ajuste no 0 no 8, chegada bom, 6225. 6225 é o número 1, controle? 3. Se tiver visual lá em Salvador, eu recebi aqui que está nublado 1500, a intenção seria manter a proa do VOR em Salvador. Quando o próximo cancelar o plano, ingressar visual direto, base da 1-0, seria possível? 6225, adianta essa viaduna? Adianta, adianta. Aqui a pessoa realmente fazer uma base curta ali em cima. Já há um tráfego em decolagem pro seu setor? Será possível que voe duna, mas manter a proa do VR fica viável para o setor de decolagem. Tranquilo, quando a gente estiver mais próximo a duna ali, a gente negocia de volta. Curva direita para 070, nós estamos interceptando. Direita 070, interceptará nessa, Rio 5973. Está interceptando o localizador. Gente, 5973, complete a aproximação, chega no 8 decimal 95. 118.95, grave. E Salvador, bom dia, Rio 5973. Vira aliás. Nossa 3, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 12. Livre pouso, confirma o vento pro Rio. Vento 150 graus, 129. Sente, 159, 73 graus. Salvador, voo 9746, posição 5, pushback acionamento. Posição 746, autorizado, pushback acionar, contato. Autorizado, voo 9746. Salvador, passaria do 2221, pode 3 pontos, pushback acionar. 2221, autorizado, pushback acionar, pode. Espera para o passo, 2221. Disco 973, Solo 19, livre à direita, taxi Alfa, Kilo, Pate 3, prevista 7 Lima. Alfa, Kilo, Pate 3, 7 Lima. Na 225 tem condições de completar o visual a final aqui, podemos? Deixa a minha 225 tá com referência de visões? Totalmente. A minha 225 para completar a aproximação, chame a torre no 8.95. 8.95, 6.225. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, bom dia, reporta o visual campo, ingressando no longo final. A visual vai reportar quando na, ingressar na final 6225. Oi, visual 9746 com 186 a bordo, autonomia 0550, alternativa Campinas, para o táxi. Foram 746, autorizado táxi a Índia, reporta ponte perdão, o pista no 0 pronto, que ligado no 018. Gente, em frente no 018, o 9746. Para o táxi, passarei 2221 com o PLV de 62, autonomia de 4 horas e 50, alterna Goiânia. 221, autorizado táxi de Índia, reporta com esperador no 0 pronto, que negou no 098. 098, táxi de Índia, porta com esperador no 0, passeio 222. Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. Yeah, we are in gate 11 for pushback and engine start. Clear pushback is up, Argentina 911, through power latch deck. Roger, clear, I call you for taxi, 1911. Final, chanel 6225. Chanel 6225, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 14 nós. Autorizado pouso, chanel 6225. Pronto, no ponto 0 da 1-0, visual para a nave. 1946 após, Airbus na curta final, no 0-3, lembra de... Entra, as Airbus ali mantém na 1-0, gol 9746. Salvador 120, décimo 8. 208. Controle Salvador, Sideral 9972. Sideral 9972, este é o controle Salvador, senhor identificação. Isso mantém nível 050, ajuste 10, 18. Chegada, vou médio. Para 050, ajuste 108, turismo boa etapa. Dado táxi via. Fugindo, via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6225. Ele mantém capítulo 0.